Se teu coração está ferido e o valor de coisas perde o sentido, busca o perdão, encontre a saída. Se é profundo o corte em tua alma e os teus olhos insistem em molhar, busca o perdão. Busca o perdão, encontre a saída, pois não há corte, mágoa ou ferida que o príncipe da paz não possa retirar. O Senhor espera para em ti agir. Se teu coração está ferido e o valor de coisas perde o sentido, mas se é profundo corte em tua alma e os teus olhos insistem em molhar, busca o perdão, encontre a saída, pois não há corte, mágoa ou ferida que o príncipe da paz não possa retirar. O Senhor somos como sombra, lembrança a escurecer. Mas se não há perdão e não há contrição, como quer que o Pai escute a oração? Busca o perdão, a saída, pois não há corte, mágoa ou ferida que o príncipe da paz não possa retirar. O Senhor.